tocou em meu caminho, fez ter muito carinho, fez mais uma de amor. Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim. Colocou em meu caminho, fez ter muito carinho, fez mais uma de amor. E o calor que eu sinto é o amor que você me traz, pois sem você pedaço de mau caminho é delirar. Liberal Léo parando solto pelo ar, na esperança de te ver, te encontrar. Mas se eu te vejo, eu fico louco de desejo. Pergunto a Deus se isso é amor, o que é que há? Só sei dizer que eu fico doido atrás de um beijo, e penso até que vou morrer de tanto amar. Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim. Colocou em meu caminho o testemunho, fez mais uma de amor. Foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim. Colocou em meu caminho e fez ter muito carinho, fez mais uma de amor. E o calor que eu sinto é o amor que você me traz, pois sem você pedaço de mau caminho é delirar, enlouquecer devagarinho. Viver ao léu pairando solto pelo ar, na esperança de te ver, te encontrar. Mas se eu te vejo, eu fico louco de desejo. Pergunto a Deus se isso é amor, o que é que há? Só sei dizer que eu fico doido atrás de um beijo, e penso até que vou morrer de tanto amar. Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim. Colocou em meu caminho, fez ter muito carinho, fez mais uma de amor. Fez mais uma de amor.